vindo do horizonte, vem surgindo atrás dos montes, feito um raio de lua. Vem num tom de fantasia, me trazendo alegria, chega aqui me faz sonhar. Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada, ela chega pra me amar. Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer. Estou perdido de desejos, estou maluco por seus beijos, estou nas mãos dessa mulher. Não tem nada não, nada não, sou feliz assim. Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração. Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim. Ela grudou. Já dentro da madrugada, ela chega pra me amar. Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela, faço tudo que ela quer. Estou perdido de desejos, estou maluco por seus beijos, estou nas mãos essa mulher. Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim.